Superei o orgulho, erro, admiti o oposto ao padrão dos vermes. Quem assume as falhas, paga duas vezes, esquece. Quem quer ser o mal, vai forjar pé. Qualquer palavra mal colocada é munição pro Zé. Eu até com mais de 30, uma par de vez ainda ingênuo. No abraço do oportuno, botando fé ao extremo. Pra adicionar mais um na coleção de exemplo, fortificar a teoria. Amigo bom é dinheiro, amigo é quem curtiu o dia inteiro. Caminhou sozinho embaixo do sol enquanto cê dormia em troca de um sorriso. Quantas vezes merecido, não lembrado, fez o bolo de aniversário e nem levou o primeiro pedaço. Espera a saudade te fazer entender o inestimável valor de quem tudo faz por você, que dá valor. Só quando perde é natural do ser humano, não amenizador. Sem recordar o time, eu te amo. Valoriza que eu não tive quem dizer pra mim um pouco que acho que sei. Foi triste aprender sozinho perante um retrato borrado, forçando pra recordar, se sentindo culpado em conflito com o tempo, tentando apagar. Levo hoje a flor pra ouvir o que ela achou das rosas enquanto tento cumprir minha promessa de honrar sua memória. Não sei se errei a mim excesso tentando te dar o melhor. Só sei que enquanto eu existi, vocês nunca estarão só. Na alegria, na tristeza, na saúde ou na doença, minha maior riqueza, minha força, minha fraqueza. Na alegria, na tristeza, na saúde ou na doença, minha maior riqueza, minha força, minha fraqueza. Fazer chorar, tudo que fez sorrir, lembra, é preciso descansar. Antes de desistir, vai descobrir no amigo oculto, inimigo antigo. Cansar de chorar, porque suas lágrimas só girou riso. Eu sei, um dia acreditei que fossem como eu também. Fui julgado por quem defendi, traído por quem ajudei. Até no sangue do meu sangue contemplei ódio gratuito. Vi meus infortúnios conceber sorrisos. Quem mata a sede, a fonte das costas. Jamais se esqueça quem sangrou juntinho na tristeza e na derrota. Que a grandeza não tá na soma de glória, mas no respeito que dá a quem não pôde dar nada em troca. Títulos há de despertar enganos, quando o maior luxo da vida é ter saúde, estar com quem amamos. Pra quando a saudade chegar, não resta dúvida. A distância pode separar, mas nada muda. O que puder fazer, faça, ao menos tente. Não deixe que o frustro imponha o limite dele. E quando a angústia visitar, não hesite em me chamar, pois o que não se diz não morre, mas é capaz de matar. Quando só nos resta saudade, lembre, minha única razão em vida foi sua felicidade. Não sei se errei a mim excesso tentando te dar o melhor. Só sei que enquanto eu existir, vocês nunca estarão só. Na alegria, na tristeza, na saúde ou na doença, minha maior riqueza, minha força, minha fraqueza. Na alegria, na tristeza, na saúde ou na doença, minha maior riqueza, minha força, minha fraqueza.